Olá, caros ouvintes, bom dia. Começa agora mais uma edição de Azul Turquesa para quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. Hoje teremos uma missão mais calma. Uma edição que eu espero que seja do seu agrado. Hoje vou deixar-lhe mais música, menos conversa. Vou deixar que os instrumentos façam aflorir a magia das coisas que há dentro de si. Tenha uma ótima manhã com o Canal 1 e com o Azul Turquesa. Thank you. E pronto, ouvintes, é desta maneira que chegamos ao final do nosso Azul Turquesa. Um programa que hoje termina desta maneira. Um programa que hoje termina quase como começou. Mas eu gostava de partilhar algo consigo. Nós não perdemos. Apenas deixamos de continuar a ter. Quando alguém parte, quando uma relação termina, quando o emprego deixa de existir, quando os desenhos animados, a telenovela, o filme, a série acabam, nós não perdemos. Apenas deixamos de continuar a ter. Tenha, estimado ouvinte, um ótimo dia na nossa companhia.